Slayers. Silence. Brazil. I hope we find some motherfucking bitches soon, man. Nigga, I'm horny as a motherfucker, nigga. You know what I'm saying, nigga? I don't give a fuck neither, motherfucker. I hope we find some bitches, man. I don't give a fuck. I'm motherfucking. We need to find us some hoes up in this motherfucker, man, for real. You know what I'm saying? Nigga, man, what the fuck is you slowing down for, nigga? Drive this motherfucker, fool. Bro, nigga, damn. We nigga get nowhere. We'll get nowhere, man. Drive like fuck a little. Drive like a little bitch, man. You ain't driving this motherfucking Daisy, nigga. Just roll, nigga. Shit. I get tired of rolling with your slow ass, nigga. Just roll, man. Some nice there. Oh, there was some bitches right there. Oh, hell yeah. Nigga, let's roll. It's on, motherfucker. Yeah, nigga. Damn, I just can't wait, man. Nigga, horny's a motherfucker, man. Dick on hard, nigga. I'm ready to fuck, nigga. Straight up, nigga. I'm ready to get my groove motherfucking on. You hear me, nigga? Nigga, quit slowing this motherfucking ride down. Nigga, what's wrong with you, fool? Nigga, something wrong with your motherfucking feet. Nigga, drive this motherfucker, man. Just get the fuck to where we got to go, nigga. I don't give a fuck, huh? Damn. Pra quem é de boa noite, bom dia. Pra quem é de bom dia, boa tarde. Pra quem é de boa tarde, estamos aqui na rede Nin Jam. É uma rede internacional, intercontinental de Jam Sessions. Estamos aqui com a presença do Berd ali na câmera. Temos um público no Recôncavo Baiano também ali. A professora Marilei, o Kelvin. Estão assistindo a gente também, acompanhando em vídeo. E aqui na sala da Ninjam, a gente tem o Jam Radio, o Kiss Rock Tribe, que é o da Turquia, né? Tecladista. Presença de Seb, finalmente o Seb tocando com a gente aqui em Salvador, na Bahia. Já tocou algumas vezes, mas não aqui em Salvador, né? O Red Scroll, da Alemanha, e o Bernie da Holanda, da Espanha, desculpa. How are you guys? Nice beat, Seb. Batida massa aí do Seb pra começar. Seb é o Wise do Ableton Live. Our Ableton Live Master, Seb, from Netherlands. Em breve, Irlan Guedes preparando seu saxofone. Como sempre, o microfone aberto para boa poesia, para boa música, para as boas ideias. Música, música. jogo, mano.